M6258, pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso, assinar M6258. Sideral 9971, é decolado, Alzino 3, transfere controle, bom voo. Pou. Trip 5344, via Índia, portão 1 mesmo, fale polícia. Índia para portão 1, trip 5344. Tinha no contato radar, sua para o 360, após 2000, autorizada por Edael. Edael. Poderia, por gentileza, me tirar a dúvida? 5344, tá na sua escuta. Qual o comprimento de pista mínimo para que o Embraer 190, a aeronave do seu porto, do poste da sua aeronave, pode pousar? Entendeu? Conforme a configuração da aeronave, eu tô com o meu peso em torno de 1400 metros. Web 5899 estabilizado? Tá estabilizando, 5899. Complete final, torre 7286, bom pouso. 86, obrigado. Oceaner 6258 no solo aos 15, libera direita, taxi Alfa Kilo, no TAT 3, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, atente ao sinalizador, 6258. Salvador, boa noite, F8 5899, passando externo. Sol. Web 5899, boa noite. Baixou, travou? Baixado, travado. Entre de superfície 130 graus, 99, pouso autorizado, pista 10, Web 5899. Pouso 5899. Ah. 2010, 4061. Tio 09. Eu tenho que informar aí pra que a indicação tá alta, já tá bem dentro da grama aqui, pra eles passarem aqui uma tesoura que vai melhorar pra nós. Ok, vou deixar lançado no livre e informar aí pra ela agora, obrigado. Você não está informando a indicação, rapaz. Sim, acho que é. igual 6-06, informação Bravo. 6-06, boa noite, confirma a área do plano. 53, a gente está buscando entrar um pouquinho mais cedo devido a esse horário de início de fechamento. Deixar então, pelo menos uns 10, 15 minutos antes. Ok, só um minutinho, eu vou coordenar a situação, só um minutinho. Salvador, boa noite, eu estou no 7 no 4. No 7 no 4, só um minuto, cópia, escute a Bravo. Vazando para cópia, no 7 no 4. 5899, no solo Alvo 19, libera direita, realivou. Taxi via Alfa Kilo, parte 3, atenta, sinal de Alfa Kilo, parte 3, atenta também, obrigado, boa noite a todos. 5899. 7-4, pronto, cópia. Chega. Maracaju 230 autorizado, decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Tuca, Jamo, após Jamo direto, controle 1 no 9-8, acione 5443. Quer confirmar o telefone? 5443. Ok, autorizado 230, parará na saída Tuca. Então, Jamo, a décima, a esquerda, a saída Fuca, Jamo, a direita na saída, responde 5443, controle 19-8, gol 17 no 4. Gol 17 no 4, cotejamento correto, chame para o feedback acionado. Segue o gol 17 no 4. 8-09, sobre o vetor esquerda para 030, limite localizador. 030, limite localizador, 5809. Azul 4062, estabilizando no X-Ray, campo à vista. Complete final, torre 118-6, bom pouso, Azul 4062. 18-6, bom dia. Gol 1896, descend 2000 feet, clear 81013, clear final report, establish a localizer. Now 2000 feet, 189. É Campina Grande de China, não é isso? Isso. Campina Grande autorizado 390 via pelo 10. Decolada pista 10, primeira curva à esquerda, subida a Tuca, transição Zipar. Controle opera em 1-9-8. Aguarde apenas o transporter. 390 autorizado, decolada 10, curva esquerda, Tuca, Zipar, saída. A 2198, pagado o transporte, eu vou ao 1066. Correto, 1066, quando pronto para o back, acionamento me falar. Vai ter que falar, não, estou chegando. 2072, azul, 4062. 4062, baixou e travou? Ainda não, repórter tudo pronto. Agora sim, o azul 4062 baixou, travou com a carteira vista. Azul 4062, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 120 graus, 11 nós. Tem livre pouso no 10, 4062. Objeto 5809 para o localizador direita para o A050, reporte estabilizado. Reduza para 1-1709, irá seguir com o número 3 na aproximação. A aeronave que o precede está agora 8 milhas à sua frente com 1-1700 de grau. localizer, voo 1896. Voo 1896, complete final call tower 118.6. Jet 5809, desça para 2 mil pés, ajuste padrão livre LS. LS, fechado. Motor Tower, voo 1896. Mile, 1896, continue a post on Valley Clear. Stand by, Valley. Quatro zero meia dois no solo 24, primeira direita, taxi via Alfa. Alfa aqui no pátio 3, no pátio 3 eu tenho que assinar o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento ao finalizador, 4062. E Salvador do Santos, 3520, uma informação Bravo, 190 para Aracaju. Santos 3520, aguarde cópia, só um minuto. Guardando. 1896, wind launch 0 degrees, 11 knots, clear to land runway 10, check that gear. Roger, clear to land 1906, na escuta. 75809 estabilizado? Afirmativo. Complete final, reduza para aproximação, aeronave que precede agora 7 milhas à sua frente. Torre 118.6, bom pouso. 118.6, boa noite. Para 2 mil pés, ajuste 1013, reporte localizador. Desce via para 2 mil pés, 1013, né, reporte localizador, está 3 anos, 7 anos. Desce via para 2 mil pés, 1013, reporte localizador. O tanque chamou a sua cópia agora? Pega o Sam 3226. Ok, Sam 3226, número 3 para a cópia, até para Pucas e para guardada. Oi, boa noite, VF 5809. Web 5809 é o número 2 para pouso, vento de superfície 120 graus, 11 nós, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 5809. Trip 5307 é o número 4, aguarde só, deixa eu preparar a sede, amor. A sua, estou para cópia, o Trip 5307. Voo 9714 para o fundo de estacionamento na ponte 3. Azul 4026. Azul 4. Corrido. Voo 896. No solo aos 28, libere à direita. Taxi via Alfa, Juliette Portal 3. falei, fiquei bom, então. Salvador, gol 9714 para o fundo de estacionamento na ponte 3. Gol 714, no 3, autorizado para o feedback acionar no táxi. Web 5809, vento 120 graus, 12 nós, tem pouso autorizado, piscina 0. Tem pouso, piscina 0, 50. 1896 na escuta. Ok, está previsto o portão 3, porém mantenha-se antes da Juliette aguardando a aeronave da companhia que vai liberar o mesmo. Aracaju, 190 autorizado, recola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajama, Pajama direto, controle 198, transponda 5447. E autorizado, Salvador, nível 990, recola da pista 10, pela esquerda na Pucajama, o transponda 5447, controle 198. Meu zero foi confirmando seu destino em Aracaju, ok? O 3520 em Aracaju. Correto. No solo 31, libera a direita, táxi Alfa Kilo no Pat 3, atenção, analisador. Alfa Kilo, Pat 3, objeto 5, voo no 8965 que o Bang da companhia livrar, agradece a Juliette até o portão 3. Juliette até o portão 3, voo no 8. Portão 11, por estacionamento. Não houve autorizado para o táxi, não achamos táxi 3520. Maceió autorizado nível 350, via 358, decolada pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 199 decimal 80, transponda 5456, agora 1, segundo para o cotejamento. Estamos 7 no 4, pronto, táxi. Boa, 970, zona 70. 970, por favor. afirmativo, cartão gravado. Sim, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Sim, autorizado, pouso, tá autorizando, 7-0. Pan 3226, pronto, cópia? Natal autorizado em nível 370, via Pesulu 10, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipá, controle 199.80, responda 5451. Natal 3226, cotejamento correto, só sem cheque de rádio, que recebe sua transmissão com intensidade 2, sem para feedback acionado. Melhorou um pouco. Já tem uma dúvida da companhia que pisou a retaguarda, correndo com a equipe de solo, após o mesmo iniciar o parque, está autorizado para feedback acionado. Belém, autorizado 380, via Fapesulu 41, decola da pista 190, primeira curva à esquerda, subida Momo, Albo, após Albo Trova, para interceptar o via, controle 199.80, transponda 5444. Albo, Albo, chama para o feedback, será? Momo, Albo. Salvador está 3520, estamos com 45 a bordo, 3 horas e 15, alternando o retiro para o táxi. 3520, via Juliette Alfa, até o ponto de espera, altímetro 1013, reposta pronto no ponto de espera. É, Juliette Alfa, reposta no ponto de espera pronto, 3520. A linha é mantém agora na pista livre, na Sete São Paulo. No solo aos 37, libera direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, libera direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. No 714, vento 120 graus, com 11 nós, tem livre decolagem, pista 10. estará pronto, tá? Peraí. 3520, a linha mantém, capacitando a zero. A linha mantém a zero. No 4 declarado aos 40, atravessário 19-8, bom voo. 19-8, boa noite, obrigado. Está bloqueando o setor, assim que o mesmo passar será autorizado para seguir. Mantenha-se a antes da gente aguardando. Salvador, boa noite. 1714, é bom. Boa, 1714, contato radar, bloqueado 230, saída PUCA. Saída PUCA 230. Solicita 170, gol 1714. Dosmia, livre via Juliette, Alfa no ponto de espera. Reporte pronto, altimetro 2012. Via Juliette, altimetro 2012, pronto, 3, 2, 2. Controle copiou o gol 1714. Siga. Solicita 1-7-0 como final. Sim, super restrito 1-7-0, aguardando 2-3-0, o 1-7-0 como final. Sim, está restrito 1-7-0, aguardando como final. O gol 1714. Torre Gol no 8 9, 9.